fazendo fingimentos. Você não presta. Agora eu saquei porque não largo o celular. Com medo que ele possa te ligar. Não adianta disfarçar. Hoje eu vou te desmascarar. Você não vale nada, você não tem coração. Eu descobri a sua traição. A casa caiu e a festa acabou. Pra mim e pra ele jurou seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Queria os dois, ficou sem ninguém. A casa caiu, a festa acabou. Pra mim e pra ele jurou seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Queria os dois, ficou sem ninguém. Revelando fingimentos, você não presta. E agora eu saquei porque não largo o celular. Com medo que ele possa te ligar. Não adianta disfarçar. Hoje eu vou te desmascarar. Você não vale nada, você não tem coração. Eu descobri a sua.